Não queremos transformar o silo alto numa garagem, nem num espaço de estacionamento definitivo. Queremos devolver o silo alto à função para a qual foi criado. Estacionamento temporário para servir o centro da cidade. Queremos, nesta primeira fase, a partir do dia 8, de imediato devolvê-lo, nas condições que temos anunciadas e que também pretendemos, numa segunda fase, o mais rapidamente possível rever, que é dotá-lo de equipamentos para que possa funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. E, numa terceira fase, também com transparência, com sentido de responsabilidade, e o sentido de responsabilidade implica responsabilidade financeira na gestão dos espaços públicos e dos equipamentos públicos, como é o caso do silo alto, podermos estudar, avaliar aqui a implementação, a aplicação de um tarifário por utilização do silo alto, à semelhança daquilo que é feito já na região, em vários municípios da região, seja em Arganil, seja em Ceia, relativamente à ocupação de espaços de estacionamento. Queremos, com isto, ser úteis aos cidadãos e queremos criar novas oportunidades de estacionamento no centro da cidade, criar mais fluidez, mais condições de acolhimento de carros no centro da cidade e também, a breve trecho, com o lançamento da obra da envolvente da central de camionagem, aumentar em algumas centenas de lugares de estacionamento aquilo que é a capacidade de estacionamento na cidade de Oliveira do Hospital. Ou seja, investir claramente para dar condições de conforto, de estacionamento e de aumentar a mobilidade na cidade.